Eis os sons iniciais, é a Triple Hora, na Rádio Comercial de António Sérgio, nas horas da estação Arcade Fire, Cold Wind, e porque tem desenvolvido tal curiosidade junto a alguns ouvintes, aqui fica o outro tema que já rodou tempo atrás, mas nas outras antenas da Best Rock. É uma versão muito curiosa dos Arcade Fire para o velho original Brasil. Brazil, where hearts were entertained in June, we stood beneath an amber moon and softly whispered one day soon we kissed and clung together then. Tomorrow was another day. The morning found me miles away. There's still a million things to say. Iniciais da Triple Hora de António Sérgio nas antenas da Brasil e há pouco Cold Wind, os Arcade Fire, como dizíamos nos sons iniciais da tripla de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Até às 3, hoje a edição de sábado sem Fala da Tribo, e portanto a aproveitar a partir da 1 para um desfile enorme de títulos pertinentes ou não à lista negra. When you kiss the base of my spine, make my body into your shrine. De sábado à noite, antenas da Rádio Comercial com António Sérgio nas horas, meia-noite, três, primeiras 17 músicas no que diz respeito a este período inicial em oferta da Ótimos Cego 500. Foi a mistura mais longa, poucos minutinhos, aliás, poucos segundos mais do que Radio Edit, preferimos sempre Album Edit, no caso Dead in Vegas com Liam Gallagher, Scorpio Rising. E também Warren Zevon, do álbum The Love Songs. Darkness in the morning, shadows of the lane, certain individuals sticking to the plan, and I'm searching for a heart, searching everyone. They say love conquers all. You can't start it like a car, you can't stop it with a gun. Staying in para inserir em New Great American Songs, aliás, Singer-Songwriters. Warren Zevon, o álbum já é póstumo do Love Songs, ou o subtítulo Reconsider Me, e nas ofertas ótimas foi a recuperação para Searching for a Heart. Tal como recuperação também é este título inesquecível de um projeto que parece ter passado sempre ao lado do grande momento, R.O.C. Alguns dizem ser ou significar Resurrection of Christ. Oremos. O tema chama-se Desert Wind. Depois de ouvir, nunca mais vai esquecer. Thank you. ROC. Does It Wind? Soldiers, primeira de 3 horas, a edição de sábado na Rádio Comercial com António Sérgio. Alinhados na oferta de 7 músicas, ótimos, cego que sentes, onde se inscreveu Josh Rouse, Winter in the Hamptons, e o nosso vício habitual destes últimos tempos, when you can't find Bixby Blue, Calexico. Vá lá, é ou não é irresistível? Avenues under construction, blocking out your sky blues, buried beneath the letters, bills in the junk in the mail, finding the strain to your heart from the troubles down the trail. No sign of your old home here, gone with the copper crews, pain's mind in vain remind you choices we choose to lose. New cities keep on sprawling, sifting through, chipping away to remember days with you, Bisbee blue, shining like Bisbee blue, bring me back, Bisbee blue. Jack desenvolveu um sistema infalível para proteger um banco internacional. I spent 20 years protecting this bank. Mas este sistema só é infalível até alguém ameaçar a sua família. Change your plans. A Rádio Comercial apresenta Firewall, um filme de ação e suspense com Harrison Ford. Ganhe convites duplos ao longo da emissão e em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 20 de Abril com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Toca animar com a Rádio Comercial. Rádio Comercial, neste caso Noite Dentro, edição de sábado meia-noite 3, com António Sérgio nas horas. Robert Plant and the Strange Sensation. Tin Pan Valley. I come from Tin Pan Valley and I'm moving right along. I live on from my glory so long ago and gone. I'm turning down the talk show, the humor and the couch. I'm moving up to higher ground. I found a new way out. By the pool, late night conversations filled with 20th century cool. My peers may flirt with cabaret, some fake the rabble yell. Me, I'm moving up to higher ground, I must escape the hill.

sei o que é sentir o teu amor. Não sei o que é sentir. Se por falar falei, pensei que se falasse era fácil de entender. Plena cabine da Rádio Comercial, numa visita breve, como é habitual, com The Gift. A turnê IMFM anda por aí, ficou por aqui a memória de fácil de entender. A não perder Gift ao vivo. My lady story, my lady story. My lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story, my lady's story. Now I'm a hole in love, I'm a bride on fire. I'm a twisted tune in a star of wire. My lady's story, my lady's story. Long road for you, and I've been my womb's an ocean full of grief, never rage. Ooh, ooh, my lady's story, my lady's story, my lady's story. Soltas da primeira de 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial foram Anthony and Johnson, My Lady Story. Nesta altura, a escassos 8 minutos da uma, as rubricas fixas desapareceram esta noite, aliás, desapareceram ontem à noite. Hoje há apenas a lista negra para desfilar, aproveitando o espaço livre em mais uma folga da Fala da Tribo. Comercial, noite dentro.

segundas às 3 horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. É a edição de sábado e foram os Ken por aqui com Is It Any Wonder? Segunda das 3 horas desta permanência, António Sérgio, antenas da Comercial, no caso Kaiser Chiefs, Oh My God, I Can't Believe It, e de imediato, não, ainda não. Na FNAC, em Abril, Tecnologias 1000. Descubra e experimente as últimas inovações tecnológicas. Computadores, imagem e som digital, consolas, jogos e muito mais. O seu cartão FNAC dá-lhe vantagens. Pague em 10 vezes sem juros qualquer compra de produtos tecnológicos igual ou superior a 400 euros. Em Abril, Tecnologias 1000. Na FNAC. Despesas de formalização de contrato no montante de 10 euros. TEG a partir de 0,15% após aprovação da financeira. Para mais informações, dirija-se à FNAC. Rádio Comercial. Oh My God, aliás já passou Oh My God, I Can't Believe It, os Kaiser Chiefs há pouco, um excerto de Employment são soltas, é a tripla hora da Rádio Comercial com António Sérgio, a edição de sábado, por aqui começa outra série de músicas ótimas,

Comercial Noite, dentro da edição de sábado. O António Sérgio nas horas. No Kind of Life para o álbum Amber. Os Clear Lake. Entretanto, também já no domínio do que são temas ofertas, ótimos Cego que Sentes e onde se inscrevem de imediato Finch, Betamarks and Bloodstains. A lista negra começa a desfilar já a seguir. Com António Sérgio até às 3, a edição de sábado, Betamax and Bloodstains, os Finch. Você já os conhece há anos, mas nunca os ouviu assim.

Tub Thumping para o álbum Tub Thumper. E esta sim é outra recordação. Nem sabemos o título, perdemos o papel que o indicava do tema, mas a banda chama-se The Driven. 97-98. Oh. Jesus loves you more if you can. Jesus loves you more if you can. Jesus loves you more if you can. Jesus loves you more if you can. Down there in the city, people have two heads sometimes. Three, they get very nervous if you smile irrationally. Down there in the city, people have three wives sometimes. Four, they get quite paranoid if you politely open a door. Down there in the city, people have foreskin sometimes. Five, they get very jealous of their neighbor for being alive. Down there in the city, people have five times sometimes. Six, they get quite hostile when a stranger tries to. Jesus Loves You More Than I Can. Penso que foi isso que passou de título do tema, porque nós perdemos a indicação. Apenas sabemos que foi a recordação para The Driven. É uma tarefa habitual por aqui, nas noites que têm espaço para a lista negra e quando a fala da tribo descansa. Rádio Comercial. Toca animar. Preciso mesmo de companhia. Tem que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Have a nice day. Toca animar. Toca animar. Com a Rádio Comercial. Fun. Loving Criminals. Loving Criminals é um excerto do álbum Living in the City, é o último atribuído ao grupo, uma edição da Sanctuary, foi Where Do I Begin? Simultaneamente, uma lista de ingredientes Phil, e para terminar por aqui, também a oferta de 7 músicas ótimos. Segue o que sentes. LTJ Buckham. Sun Rain. TJ Buckham, Sun Rain, para uma recordação do álbum Journey in Woods. São os sons da Rádio Comercial Noite Dentro, edição de sábado, meia-noite, 3, com António Sérgio, nas horas. Comercial Toca Animar em Almodóvar e Castro Verde 88.1. Rádio Comercial. Keep this frequency clear. Gonna take them all head on. Your faith is running low. It's too bad you'll never know. But don't be a fool again, 'cause that just who around the world and good is found. So don't be a fool again, just a bunch of hooligans. Negra através da recuperação de uma série de títulos para o que habitualmente se poderia chamar a nossa zona de memória. Neste caso, e há pouco com o LTJ Buckham também funcionou, neste caso dizíamos Embrace, e um single praticamente desconhecido de muitos, Hooligan. Noite Dentro, edição de sábado, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial, entre meia-noite e as 3, 12 minutos, até menos 11, para as 2. Outra recordação, One Inch. Brass Towel of the One Inch Punch. Comercial a aproximar-se das 2 horas é a tripla de António Sérgio por aqui na edição de despedida de mais uma semana. Algo falhou por aqui. É a Legenda Negra com algumas recordações, uma série de feedback maior dos ouvintes que têm tido melhor tratamento via e-mail. Há pouco One Inch Punch, Bob Mould, o grande, ou um dos grandes dos Euskadu, The Last Dog and Pony Show.

said thanks for the ball. Yeah, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, oh, not today. I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him. Yeah, you know I'm gonna be like him. Wanted, os Ugly Kid Joe e Cats in the Cradle. É a última das 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial. The best music I've heard. Nesta edição de sábado. M-E-W. Meu. The Zookeeper's Boy. Sem dúvida, um dos casos deste 2006. O brilhantismo de Zoo Keeper's Boy. Foi por aqui a versão de álbum, mas há muitas outras. Já mostramos ao vivo numa sala de Chavez Bush, mas os Mil e o seu talento vão ficando para mais tarde. Rosenroth, o último Rammstein. Yeah. pessoas que vão compondo também o desfile da Lista Negra. Por aqui, nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Spring. Rammstein, do último Rosenrot. Damon and Naomi com o japonês Kurihara. Ao vivo em São Sebastião ou San Sebastián. Song to the Siren de Tim Buckley. Para somar à lista negra desta ponta final da tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial, PJ Harvey, Down by the Water e Come On, Billy. It's time now. You met your only son.

Garantimos chegar à segunda e nós prometemos fornecer a segunda. Tudo vai ser mais fácil. Le trio Joubrin. E nos títulos que se incluem também na lista negra. Aqui com toda a propriedade. Alguém voltou a lembrar. E o sono duro, mas não neste tema. O que pediram não estava disponível. Lançámos mão deste McCoy. Está numa compilação do velho Som da Frente, 82-93. Thank you.

You to give in, are you giving in 2,000 men? Negra, certo do já velhinho The Software Slump. Thank you.